Oscar Alpha, forma finalização de reporte na posição 2. Tente, bom dia. Obrigada, bom dia. Palermo. Informação, bom. Muito bom dia. Eu vou 961. Atualização, Galeão, qual é a informação, Gol? 961, cópia 118, decimal 95. Graças. Oi, Salvador, muito bom dia, Gol 961. Solicita, quando possível, autorização, Galeão, informação, Gol. 961, Galeão autorizado. 360, upper 9857. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda, Iruni. Controle 119, decimal 35. Transponder 5406. Autorizado, Galeão 360, nível, Pirata, novembro 857. Decola da pista 1-0, com curva direita, vou ter sido da El, Leda, Iruni. Controle 119, decimal 35, transponder 5406. Zulu 961, não solicita pushback no estacionamento. Autorizado, sim. Chama táxi. Sente autorizado, chama táxi, Zulu 961. Thank you. 1961, decolada 20, controle 119, decimal 35. 1935, Sareta, obrigado. Pouso Sierra Tango Delta. Então, Delta, nós falamos 2-4, liberando a Delta. Vocês para o baixo 5? Gente, ingressa na Alfa, Juliette, contorna a parte principal, chama na Lima. abaixando o estéreo, mais para baixo. 9040, livre pouso no 0, 120 graus, 069, que legal no 0, no 1. TS, livre pouso, 190, voo 940. Rodolfo, bom dia, Oxenia 6225. Oxenia 6225, número 2, na aproximação, aguarda a pista livre, quem negar no 0 no 1. Aguarda a pista 6225. Salvador, bom dia, Xanã 6225. Bom dia, Xanã 6225. Outro ligado, tá? Alfa, Juliette, 06, portão. Alfa, Juliette, Meu Brasil do Tango, bom dia, hotel confere a informação em curso, só um segundo, cópia por gentileza. Gente, já em um segundo já falo sua cópia. November Delta Hotel autorizado, 220, decola da mão 7, curva direita, saída boa direto, 5403 no transponder, controle 119, decimal 35, Bravo e Totango, transponder certo. Tá ok, vou ouvir de novo aqui, obrigado. Bravo e Totango. Aí 118, decimal 95, assistindo 091 para táxi. Salvador, bom dia. Tran 3153, informação, hotel. Tran 3153.